Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar muito especialmente a população, pais, mães, homens e mulheres da cidade de Iguatã, crianças que estão aqui nesta tarde de hoje. Eu pedi desculpas pelo atraso, mas estávamos em São Paulo recebendo um prêmio pela política do cartão de servidor cidadão. Mais de 200 projetos no estado de São Paulo. Nós ficamos classificados entre as principais políticas públicas de fomento, de inclusão social, de geração de emprego, de renda, com o cartão de servidor cidadão. Então, nós vamos receber a premiação e a volta. Tinha enganado, recomendado, mandado, quase 2 horas para chegar aqui. Então, cheguei aqui direto, até bem tempo. Mas, então, eu quero pedir desculpas a vocês, que eu acabo com as 14 horas, está atrasado. Mas o motivo foi esse, gente. Desculpas. Quero cumprimentar, então, a cada um de vocês. Cumprimentar o presidente da Câmara, doutor Eduardo Rosetti, que preside a Câmara Municipal de Batom e tem sido um grande parceiro do dia do governo da cidade, da sociedade, ajudando as políticas públicas do nosso município. Então, vereador presidente, muito obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação, por sua presença aqui. Quero cumprimentar. Quero cumprimentar também o nosso vereador Aguinaldo Araújo, que está aqui atrás, nosso vereador radialista da nossa cidade, que tem contribuído, se empenhado, tem sido também esse grande parceiro na construção dessa cidade melhor e mais justa. Cumprimentar o vereador Rodrigo Eduardo, o Dinho, está aqui, Dinho, que também tem sido um grande parceiro, até porque eu diferenciar, me desculpe a franqueza, sou franca e nós não é meio comigo, o presidente da Câmara, dando aqui, disse que a Câmara faz o seu papel, e é verdade. A Câmara, enquanto poder legislativo, faz o seu papel. A instituição, mas muito vereador, faz um papel público no governo. Porque quando ele vem aqui sentar na frente, ou no governo, eu vou dizer, as mentiras que ela agora não tem. Porque eu vou fazer 8 anos. E eu ia aos eventos da cidade, eu era um grupo de oposição, mas eu ia aos eventos da cidade, eu ia prestigiar o povo da minha cidade. Portanto, quem tem está com a verdade, está presente. Então, é bom eu dizer para vocês, vamos apresentar o capaz de ficar aqui. Então, mas ele não se pode entrar longe da família. Aí ele tem muito companheiro perto dele que não enxerga nada. Então, para um país que governa vida tão, com o coração, com toda a dedicação, com todo esse amor que ele passou para vocês. E com uma grande equipe que ajudaram. Muitas vezes você vai no gabinete, 10, 11 horas da noite, e aí o pessoal está lá dentro do gabinete, pensando como melhorar a cidade, como ele está dando empréstimo, como ele está prestando ensino fundamental, como resolver as questões dos professores, as pendências, as adversidades com que recebemos a rede pública desse município. Então, parabéns a toda a equipe da educação, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação de vocês. Não vou dar uma sucesso aqui na vocês. Parabéns. Quero cumprimentar o nosso secretário de obras, que quando ele resolveu, se eu vou falar do jeito que ele falou aqui também, ele relatou esse momento, não esse momento especificamente deste primeiro céu nosso. Eu estava descendo a terra, eu, secretário Benito, secretária Karina e mais alguém. Karina e motorista, né? E nós estávamos atrasados descendo a terra, nós vamos para o céu, Estávamos numa equipe de umas 20 pessoas e todo mundo ouvindo, nossa, eles vão para o céu, eu ainda brinquei na estrada. Aí parou tudo, uma neblina, você não enxergava nada. Eu falei, de qualquer forma, para o céu, para o seguidor. Então, não me lembro, porque eu vou para o céu. Que é que o meu céu de batalha? Meu céu de batalha. Foi um empenho muito grande nas pessoas. Eu quero deixar lembrado que às vezes falar um pouquinho mais e abusar da paciência de vocês, eu estou fazendo, e para vocês ouvirem algumas coisas, é importante, porque às vezes a gente tem tão pouco tempo para ter contato com vocês, e as pessoas ficam sabendo as coisas, e não sabem o conjunto. Né, o todo, não consegue enxergar todo. Então aqui nós viemos várias vezes. Nós pegamos esse prédio com a obra parada, sem dinheiro e parada para o Ministério Público. Simplesmente uma obra assim, estamos começando a obra, não deixaram dinheiro em caixa, deixaram uma dívida e sequestraram 17 milhões e 700 mil dos alunos públicos em 2009. Ficou com a conta para pagar dos alunos que recebiam bolsa de estudos, que era uma luta nossa. Na Câmara, eu, Hélio, Tudinho, né, um vereador, e que para ter a volta da Bolsa de Estudos, realmente a Bolsa de Estudos voltou, a Câmara ficou para a gente pagar o nosso governo, Transporte estava devendo, Saúde devendo, o SUS dos funcionários, tudo em dia para essa cidade, além, Silvana, do buraco que você falou, do mato, e da deterioração dos prédios públicos. Foi uma cidade assim que a gente assumiu, sem dinheiro, endividada e com a receita caindo, porque nós assumimos 2009 e estávamos pegando aquele rescaldo da crise da macroeconomia. E para todos aqui sabem, nós somos uma cidade industrial, somos uma cidade que tem uma siderúrgica, uma refinaria, está aí o preço do Brasil do petróleo, está aí o preço do aço. Pela primeira vez na história, o nosso foi refechado. Todas essas dificuldades nós enfrentamos. É por isso que eu disse para o secretário, para a equipe, e digo para você, Fábio, para você, Inácio, para toda a nossa equipe. Nós temos o nome do Exército, porque difícil é o governador governar no meio da tempestade. E é isso que a gente tem. Todos marinheiros que sabem governar, que sabem navegar, melhor dizendo, no meio, em meio a grandes tempestades, realizar. Então, parabéns, Silvano, pela dedicação, pelo empenho. Eu gostaria de ressaltar, junto com o Silvano, que acompanhou todo o processo das obras, tem acompanhado, o Lindomar, que é fiscal do funcionário público da prefeitura, e o engenheiro da Thalia, aquele magrinho. Eles, de fato, não vêm para cá. Eles ficam o dia inteiro aqui, para essa obra ser concluída, para preparar o que? O dinheirador, que a rampa, de um monte de coisa. Bom, eles preparam para mim que iam cuidar com todo o coração e a verdade. São funcionários públicos do município de Cubatão. E às vezes a gente ouve tantas críticas a funcionário público, como se todos os funcionários públicos não gostassem de trabalhar. Então, é bom que a gente ressalte a qualidade dos funcionários públicos que fazem com que projetos como esse caminhem, vão para frente, se materializem, se tornem realidade. Todo funcionário público aposentado e que sonhou muito com esse espaço aqui, o professor Mandeiro é funcionário nosso, professor aposentado, 70 anos, mas assim, um apaixonado pela educação e educação. Ele se mergulha, gente. Ele colocou a roupa mais bonita dele de domingo, a roupa de missa, saiu do hospital, está todo furado de algum mesmo, né? E fez questão de estar aqui hoje, também a importância que ele carrega para a vida dele. Então, como tem funcionário público dedicado, apaixonado, e que acredita nas coisas que faz e nas coisas que pode realizar. Assim, em seu nome, professor Madeira, mais uma vez, eu quero prestar uma homenagem a todos os funcionários da educação, de obras, da saúde, todos aqueles que trabalham para que a nossa cidade seja uma cidade cada vez melhor, cada vez mais justa, cada vez mais boa. Parabéns. Agora nós temos três diretoras. O trabalho que combina sério, ele não só algumas obras, ele cria empregos dentro da cidade. Nós contratamos, eu assumi o dinheiro, e aí eu queria ter esse negócio, você estava muito triste, está bom, gente? Está triste demais. Então, meu Deus, eu vi aquele caminho, né? Aí ele aí começando com a minha mão, e eu vou com a minha mão, para não ser suspeito, mas agora é que você se quer agradecer. Ele falou o seguinte, que ele está dirigindo, e ele começou uma imprudência e bateu uma barraquinha de abacaxi, que eu vou quebrar o abacaxi todo na barraquinha daqueles vendedores ambulantes que vendem na pista o abacaxi. Aí ele foi lá, todo preocupado, não, mas eu vou pagar quanto que é, aí eu vou pagar todo o seu abacaxi, todo o seu... O quê? Eu não quero que você pague nada. Não, mas eu faço questão, eu não quero que você pague nada. O que você está pensando? Eu fiz essa barraquinha, eu trabalho aqui, eu plantei esse abacaxi para vender para as pessoas do reino. O dia que tudo é abacaxi, que acha que esquentava, não é seu dinheiro, que eu não quero nada para abacaxi. Gente, olha que coisa linda. O cara vendia o abacaxi e tinha orgulho de vender o abacaxi. Ele não vendia o abacaxi só porque era por dinheiro. É isso que eu falo, da alma boa, bonita que as pessoas carregam dentro delas. Que a gente desperta, fala. Portanto, tem muita crítica. A gente escuta todas as mentiras. Eu não moro aqui, então, eu nem me ignoro, ninguém me dá. Mas nós escutamos também, Fábio, as minhas pararem na rua e falaram assim, prefeito, parabéns pelo seu governo. Eu nunca consegui uma vaga na creche. Agora minha filha está na creche. Prefeito, muito obrigada. Ele não foi com cartinha de vereador, não. Porque acabou a cartinha de vereador aqui. Ninguém vai dar certo de que está aqui em vereador. Ruim o processo democrático, comprometedor do processo democrático. Por quê? Se todo mundo der uma cartinha, eu não tenho tudo na cidade. Tem diretores aqui, funcionários. Nunca ligamos com um diretor só. Eu mesmo com o meu secretário em governo, porque eu também nunca pedi isso a ele. Secretário, dá um jeitinho com essa pessoa aqui na creche que não me ligou. Nunca, a lista é pública, os pais acompanham, mas... Nós assumimos já, também. Nós assumimos a escola, assumimos a cidade, com cerca de 700 vagas em creches, e estamos caminhando para 3 mil vagas em creches. Quer dizer, em 30 anos, a cidade aumentou 700 vagas. Nós vamos chegar às 3 mil vagas. Imagina quantos empregos para diretor de escola, para professor, para secretário, para ajudante, uma série de funções, de cargos que foram ocupados e de pessoas que passaram a ter seu emprego. E cartinha, como eu disse, Eu estava lá como vereadora na Câmara. E aí, meu Belizete, as pessoas falaram, tem nada aqui em Soberano, tá vendo? Essa aqui é a minha listinha, vou colocar todo mundo lá, entendeu? Eu tinha que olhar, incluir aquilo ali. E sou vereadora de perceber que se uma mãe colocou outro filho na lista para aguardar uma vaga no creche, ela tem tanto valor quanto a mãe, que é a vizinha da prefeita, que é amiga da prefeita, que é amiga do vereador, não importa. Se tem alegria, é para todo mundo. Ou a gente tem, a gente pode, ou a gente tem um plano de saber de uma vida da mãe. Então, isso acabou. Eu queria cumprimentar agora, nós temos três diretoras que estão assumindo as três escolas aqui, porque o meu céu, então, ele tem três escolas, ele tem creche e ensino fundamental aqui. Assumindo aqui a parte da educação infantil, a Maria Aparecida Fernandes Ursini, que vai estar como diretora da Unidade 2. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Primeiro que eu assumindo a Unidade 3 do ensino fundamental, a Jusibana Andrade de Oliveira. Jusibana. E assumindo a diretoria da Unidade 1 na educação infantil, a Antônia Wanda de Paiva, que também assume aqui, meus parabéns. Eu quero cumprimentar também, eu peguei aqui, não vai ser nada, a mãe da professora Marta, Dona Maria Joaquina, a senhora, né? Por favor, fique em pé, essa é a mãe da professora Marta, que está lá no outro céu, mas que quando esteve aqui na Terra, colocou todo o seu coração dedicado às crianças, a paixão de ser educadora, com muito amor, muito carinho. Era aquela professora que fazia, não é só uma professora, né? Ela é uma grande educadora e apaixonada. E por isso, ela é homenageada no dia de hoje, a professora Marta Josete Ramos, que está lá no outro céu, olhando pelo céu aqui embaixo, e a sua mãezinha é aqui. Sua filha, mas que a gente pensa que a morte é cortar um laço. A sua filha, a senhora ainda vai poder falar aqui daqui a pouco. Como vai cortar um laço? Ela está aqui presente, está junto com a senhora, está entre todos nós. Ela não passou pela vida e foi embora. Ela deixou aqui um pedaço dela da história dela. Parabéns para a senhora pelo que a continuando, eu quero que cada minha mãe, aquela senhorinha ali, a mãe levanta, a minha mãe, como é o meu prefeito, ele coloca a mulher para ser a primeira dona. O meu marido não quis isso, não, porque eu não vejo. Então, eu tenho uma mãezinha que tem 77 anos, que nasceu aqui em Cubatão, que é a primeira dona de Cubatão, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Minha mãe nasceu em Cubatão, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha mãe, como vocês podem ver lá, é descendente de portugueses, dos que vieram aqui no início, né, do processo de colonização. E meu pai veio de Minas para ajudar a construir aqui a cozinha, que o Jesus de Minas e a refinaria. Então, minha mãe casada e cá que estou. Aqui eu tenho aqui para vocês. Esse daqui da ponta é o nosso secretário da auditoria. Nasceu no Platão, viveu toda a sua vida no Platão, é advogado e não é Cubatão. Então, assim, esse talvez seja um da palavra de Cubatão, né? Mas mora aqui, sempre morou, agora com meus filhos aqui, doutor Ronaldo Cajoso. Eu vou apresentar para vocês o nosso plano de governo do município. Procuradoria é um cargo de carreira dentro do município. E a prefeita indica, eu indiquei sem conhecer, só de nome praticamente, e tenho muito orgulho de ter indicado uma pessoa que é funcionário de carreira e que tudo o que acontece aqui, lá no estrito senso da lei, do jurídico, ele que se empenha, que se dedica e que ajuda o tempo inteiro a desatar grandes nós jurídicos. Como funcionário público de carreira, ele prestou um curso, portanto, ele não mora aqui em Cubatão, mas ele vive em Cubatão porque ele chega a ser uma hora tarde todo dia. E eu tenho muito prazer de ter a minha equipe, que é a doutora Limonge. Então, eu vou ter o prazer de ter a minha equipe. Aqui, de a data da venda, porque é suspeito, parece que é do partido, né, gente? É o nosso secretário jurídico, que também nasceu no Batão. A mãe dele é funcionária pública, aposentada. Também da Prefeitura Municipal de Batão, nasceu aqui, se criou aqui. Na década de 80, quando a gente elegeu a primeira Câmara no processo democrático de Cubatão, das primeiras câmaras, na retomada da democracia, ele é um jovem vereador do município e hoje é o nosso secretário de, secretário de assuntos jurídicos e é um cubatense. Mais acho. Aqui eu tenho a Renê, a Renata da minha vida, minhas velhas, estudou com a minha filha. Aí eu conheço de menina, era campeã de canoagem, estudou nas escolas públicas também. Era campeã de canoagem aqui em Cubatão. Atuou como diretora no SESI, ali no Casqueiro. E hoje é a nossa secretária de esportes. Quando precisar que eu de esporte, dela, lá, não é perfeito, gente. Qual é a secretária? A secretária Renê. E é do Matriz, de família da cidade, também da sua filha, e do Matriz, aqui na filha de Cubatão, tá? Renê. E aqui nós temos também um outro funcionário público que todos conhecem, muitos anos de dedicação, muito querido aqui por todos, é secretário de cultura, o Elito Borges. De prefeitura e nós, indicamos para ser nosso secretário de cultura do município, os inicitores, reconhecido o seu trabalho, sua dedicação, também é que vai ter isso lá em Batão, também vai ser parceiro da cidade, né, gente? Mas, olha, parabéns pelo grande trabalho que você desenvolve para a nossa cultura aqui em Batão. Aí, do lado dele, assim, minha cara aqui, assim, é o presidente da Caixa da Previdência. Que, aliás, eu quero dizer para vocês que eu nunca tirei e sempre fui contra a saída da UNED, que foi lá do antigo superintendente representante da UNED. E foi um dos motivos, inclusive, que eu mandei a lei, porque como prefeito, eu tenho que poder indicar o secretário, o representante da Caixa. Como que eu assino um cheque de milhões de reais para uma pessoa que faz uma política diferente da política do governo? Não é possível. Hoje nós temos o Roberto, e ele tem a intuição de resolver vacilos, que não são poucos, inclusive a questão dos problemas médicos, mas vacilos muito sérios da Caixa da Previdência. Para que amanhã, no futuro, nenhum funcionário se aposente e depois vá buscar seu dinheirinho e não tenha dinheiro nenhum. E nós acreditamos, é um funcionário público também de carreira, quase 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira, hein? Na minha de carreira, a Dalberto representando a Caixa da Previdência. Como é o secretário aqui? Luizinho é nosso secretário de uma secretaria nova que a gente criou, Secretaria de Turismo. Agora eu vou lembrar o Luizinho, já para fazer uma cobrança em público. Estou vindo de São Paulo, fiquei sabendo que o governador do estado entrou no ônibus com dois andares para fazer turismo, e em outras cidades da Baixada, a Baixada tem grandes cidades, e ele pegou um ano, adivinha o ano, não é? Não, não. Então, ele vai dar a pergunta na hora do governador, o governador tem um dinheiro, e nós chamamos a nossa Muito feliz. Tem nada para o secretário? Ah, permito. Este que estava comigo aqui, eu me lembro agora que ele acabou acabando a chutar, né? Ele é o secretário de desenvolvimento econômico e não para em Cubatão, e é uma indicação na época das indústrias, é uma forma de indicação da indústria. Eu escolhi o aeroporto por uma foto, tinha três fotos para indicar. Uma era a minha experiência aqui, em Janeiro. E esse evento é uma alma maravilhosa, trabalhei a vida inteira dele na visita, depois de Minas, ex-secanista, e eu tive casado com uma abençoada Maria Helena, que é uma mulher maravilhosa. E tem coisas que a gente diz na bênção, né? Porque é uma bênção ter encontrado uma pessoa como eu, que eu escolhi uma foto, né? Naquele momento, e que ajuda tanto o governo na criação de emprego, no TAT, no ProComércio, para consumidor, nas políticas da cidade, é uma grande cubatense que trabalha de todos. Obrigada, muito. Obrigada a todos. O nome do Benito está a secretária da Promoção Social. A secretária da nossa Promoção Social, ela é cubatense. Nasceu no Cubatão, filha de Cubatães, também tem a história da cidade de Cubatão. A Manoja que cortou umas 14 mil garrafas abate para enfrentar a cidade, graças a todas as garrafas abate, o nosso Natal iluminado. E a Karine faz um grande serviço hoje dentro do nosso município, na área da assistência social, com a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da mulher que nós criamos, para as pessoas com necessidades especiais e adultos, vai voltar a atenção, as quatro coordenadorias. E eu quero parabenizá-la, apresentar você para as pessoas, né, Karine, a secretária da Assistência Social. Parabéns. Tem um outro secretário, gente, só quero mostrar para aqui para vocês conhecerem o governo que é de Batão. Não é por isso que o povo fica triste. É fácil alguém chegar na última hora do mundo e falar, vocês estão daqui. É duro isso. Né? Então, só para a gente ter a oportunidade, tem que apresentar. Senhora Tonda, você vê se fica tudo aqui nessa reta? Aqui? Esse aqui, ele agora vem de escola. Eu nasci aqui, na rua Antônio Lemos. Depois, meus pais mudaram para o Casqueiro quando eu tinha 7 anos. E a gente estudava ali. E aliás, mudou para o Casqueiro porque eu não tinha escola de estudar. Aqui só tinha o Júlio das Seis Santos, as famílias se mudaram para lá. E a gente estudou junto. Aí ele estudou, acabou estudando engenharia, fez engenharia civil, vários projetos para a cidade. Sara mora na cidade, tem sua família na cidade. E a gente continuou com a relação de amizade entre as famílias. E é o nosso secretário de manutenção lá. Vocês já viram como já está sendo amado? As calçadas. Já viram como é tudo tão limpinho? As pracinhas. É esse cara que tudo trabalha pra caramba. Tá, gente? Aqui nós temos o secretário de planejamento urbano, aqui atrás, José Eduardo Calazans, você é todo bonito, ele veio do Rio de São Paulo, todo assim, lindo, todo amadora, toda má. Que também é de Natal, família, Calazans, ele veio aqui. E junto com a Secretaria de Obras, Secretaria de Manutenção, é quem cuida da cidade, de toda a estrutura urbana da cidade. Então, aquelas vezes, meus cumprimentos, meus parabéns por fazer parte dessa manhã de hoje. Eu queria falar também de mais outras pessoas que temos aqui. O Chiquita está aqui? Cadê o Chiquita? É para apresentar, olha para mim, olha ali, gente. Sabe os pessoal que estão montando aí na rua? É tudo no pé do outro. É o Chiquita. É o Chiquita. Vocês estão acusando de culpar as pessoas, né? Estão acusando. O Chiquita é superintendente da CLT. Mora aqui na. Quem não tem cor de massa conhece toda a família dele. É o Cubatense. Vocês querem que eu chame de Chiquita? Porque a gente nem consegue falar no mundo. Todo mundo conhece. Nosso superintendente da CLT como Chiquita. Mas é ele que a gente procura. Quando tiver que retornar alguma coisa em relação a trânsito, né? Por exemplo, você quer bloquear uma rua porque você precisa fazer uma festa, um evento, a Chiquita que cuida. As faixas do chão, que dá prazer, tá ligado? É o Chiquinho. Tudo bem, gente? Tudo bem também? Chega, né? Quem? Arouro, meu colega mestre. Arouro, tudo bem, mestre? É um mestre do que eu fiz para esperar a primeira junta na FG, então temos a mesma turma e eu digo mais para ele. Mas quando eu faço secretário de administração, todo mundo conhece, vocês nascem aqui, nasceu aqui, e eu tenho que fazer aqui, e tudo bem, mestre, que é grande para a universidade. Sim, gente, nós temos um governo e eu sei que tem muita gente daqui que não mora em Jacó. Não é para se sentir magoado. É porque quando eu vou na rua, o pessoal diz que eu sou trouxe da canhota. E não é verdade. É o coração de Cubatão, todo mundo está bom. Então hoje, gente, me prolongar muito nas obras, não foi por aqui, até porque já foi falado pelo quarto secretário. Mas, gente, hoje, Tati, eu acho que essa sua aceleração cardíaca, Fábio, é a emoção que o médico falou. Tem emoção dos momentos tristes, onde muitas vezes de madrugada a gente tinha que remover as pessoas dentro do caminho, com a porta dos anos, com a porta de pescinha, de pirões, outra vez sem dormir. Mas assim, é a emoção que nunca perde o sonho. Né? E este sonho está se realizando. Nós não estamos no governo há 30 anos. E tem gente que fala assim: eu estou entendendo agora que vai acabar a mudança. Engraçado, nos últimos 30, eu estou mais 2 anos, mas não fiz 3 não. Eu estou há mais 2 anos, mas não tenho nenhum jogador. E como a gente trabalha todos os dias, até recuperar 3 anos, muito mais obras, a cidade vai resolver. É importante plano de carreira, é importante que você tenha uma carreira boa, um ingresso, que a atribuição de aula seja um processo transparente, tudo é importante. Mas o lugar onde você trabalha, a sua sala de aula, tem que ser o lugar mais importante. E o que eu vi ao longo da minha vida, 29 anos da minha aula, é isso. O professor todo suado, se abandonando, pingando, o aluno fazendo fila, pastor, cuidado. Aí o chefe fala, e a aula comprometida. Porque o professor começa a explicar a matéria, ela tem começo e fim. E o aluno vai absorver o conhecimento, prestando atenção, mas ele sai pela molhada, porque ele está com calor, está suado, a camisa dele está toda molhada. A aula não tem qualidade. Tanto é, todos nós sabemos disso. O aluno é mais produtivo no período de inverno, onde a temperatura é mais baixa. E mais! O pessoal fala assim, ah, mas vamos mobiliar, vamos dar nada, vamos dormir, vamos dar pequeno, vamos dar nada. E primeiro que a gente não vai querer que as crianças hoje sejam crianças como a gente foi, né? Fala, senta aí no campanha, a gente sentava, né? E as crianças são agitadas mesmo. Mas hoje, muitos professores têm falado comigo que a disciplina melhorou com o ar-condicionado na sala de aula, porque o aluno fica mais tranquilo, a temperatura fica mais baixa. É mais acolhedor para ele e isso interfere no aprendizado dele. Faz para ele. Ele ainda não é só ar-condicionado. A cadeira dele é nova. O banheiro dele é novo. O prédio dele de 2 andares tem elevador. As lâmpadas digitais estão chegando. Todas as histórias de Estamos entregando 16 mil notebooks. Os professores receberam em 2010, os alunos começaram a receber esse tipo. E só que receberam tudo de uma vez, porque não dá para receber tudo de uma vez. Porque a equipe de educação já não aguenta mais, porque eles têm que trabalhar, cada computador tem uma numeração, vai no nome do aluno, tem que colocar a senha. Tá? Então você não chega lá e fala, ah, então isso aqui, então. É isso, eu tenho que ter todo o trabalho de receber o aluno e entregar nos alunos. Eu estou ouvindo de São Paulo, falei de receber um prêmio. Teve uma cidade que recebeu um prêmio, eu devia ter apresentado esse. Sabe por que a cidade recebeu um prêmio? Porque eu estava entregando 500 computadores. Eu falei, nossa, a nossa entrega 16 mil computadores. 16 mil. Aí eu me carro, ele pagou R$190 o notebook. Sabe quanto que dá para a rua? 340 reais. É por isso que a gente está conseguindo fazer tanta coisa em Curatão. Porque antes também tinha dinheiro, mas não tinha. O que fizeram com o dinheiro? Nós ganhamos hoje com menos do que tínhamos em 2008. O dinheiro do Tesouro, do Curatão, é melhor do que 2008. 555 milhões. E aí tem alguém que diz, um bilhão. Com dinheiro do parque, com dinheiro das emendas, com dinheiro do meu sapato e de muita gente que foi gastar sola para a gente conseguir recurso para Cubatão. E com toda essa demanda, totaliza mais de R$1 milhão. Mas do município, o corpo municipal, o valor é de 555. A estimativa da arrecadação deste ano de 2011. E no município em que já foi mais de 700. Então, nós temos uma queda de receita. Nós governamos em meio a tudo isso e entregamos a meninas com a Roberta, com o espelho d'água. E aí, quando eu falo para todo mundo, olha o que reclamou. É, entregou a Otávio Menino, entregou tudo junto. Por que isso aqui? Porque estava pronta, gente. A parte esportiva estava pronta. E o que nós vamos entregar agora? A parte cultural. O que tem na parte cultural? Vou dizer para vocês. E é um sonho de um projeto nosso, porque se tem uma coisa que a gente falou, que toda história agora que a gente fizer, que for construção nossa, vai ter creche, pré e ensino fundamental. Esse é só o primeiro céu. Primeiro centro de educação unificada. Primeiro, porque todas as unidades vão ser assim. Nós acabamos de entregar o Vale Verde, e é o complexo educacional do Vale Verde, para a escola, creche e primeira aluna na série. Lá no Vale Verde. Estamos fazendo aqui em todas as unidades. Então, nós entregamos lá, meninas, a parte cultiva. Que você vai lá, você vê, gente. Nos fins de semana tem mais de 1000 crianças, jovens e idosos, brincando ali, se divertindo. As famílias, 3.500. Um dia. Aí você imagina, eu vou deixar ele fechado? Só porque o pessoal não quer que a gente entregue nada? Ah, lamento, gente. Entregamos. Como entregamos a Praça da Cidadania ali em frente à Vila São José? Está linda. Você passa ali 11 horas da manhã, você vê um monte de criança. As famílias estão indo para a rua. Né? E agora, essa foi a primeira Praça da Cidadania também. Nós vamos colocar uma Praça da Cidadania em cada bairro dessa cidade. O Curatão nunca mais será visto como essa cidade foi vista até agora, como a cidade da periferia da região da Baixa Santista, como é o caso de todas as outras cidades da Bahia, ou recebendo ônibus e dois não. E, no entanto, o pessoal sai de lá para fazer turismo aqui. Sai de lá para vir nas nossas pistas de skate aqui. Sai de lá para fazer arbolismo aqui. Sai de lá para fazer pesquisa, o nosso aqui, aqui. Sai de lá para fazer investigação científica no nosso manguezal e na biodiversidade, que é maior do que o Matagal na Torre. Então, nós somos sim uma cidade de turismo histórico, ecológico, de várias modalidades de turismo. E tenho certeza que, ainda que alguns não reconheçam, nós vamos repetir. Porque a minha voz, a voz de vocês que vai dizer para a rua, para o meu papel, mas é aqui que eles vêm fazer turismo sim. É aqui que vêm fazer pesquisa. As ossadas mais antigas, os sandaquinhos mais antigos, de homens pré-históricos, sabe onde que estão? De onde vinha, de onde vinha? Em Curatão, sabia? As ossadas mais antigas estão em Curatão. E aí, eu não brinco com o Pedro São Vicente, né? Se a primeira vila começou aí com a fundação da primeira vila, aqui começou a pré-história. Até um dia o pai com a pré-história. Hoje, o que a gente vê na rua é muito mais otimismo e alegria das pessoas do que reclamação. E reclamação faz parte também. Políticas faz parte, faz a gente melhorar, faz a gente se aprimorar, faz a gente se cobrar mais, né? Faz parte. Nós aceitamos críticas. Sempre. Como eu disse, o que a gente não aceita é mentira e desrespeito. Política a gente aceita assim. E aí, eu quero dizer o seguinte, quando eu vou te dar férias, porque eu sei que você vai se recuperar brevemente e vai poder continuar, porque nós temos muita coisa para fazer na política de educação, não é, gente? A tendência, a comissão de aula, temos que resolver a situação das professoras que trabalham nas creches, tem uma série de coisas para resolver, então vai ser dá para dar 10 escolas são reformadas, ou seja, tem uma possibilidade de ser bem. Mas o mais importante disso, mais importante que tudo isto, é a gente perceber as pessoas felizes. As pessoas dizendo, eu tenho orgulho de ser da Pensa, eu tenho orgulho de dar de bom, eu tenho orgulho das pessoas virem aqui visitar nossa cidade e dizer que a gente recebeu 65 mil pessoas do Mara de Bom e não teve nenhuma briga. Não teve nenhuma. Ninguém jogou uma latinha em ninguém. O povo de Cubatão é caloroso, é simpático. O povo de Cubatão é um povo alegre, festivo e é um povo que respeita. A gente recebeu 65 mil pessoas sem ter nenhuma ocorrência. O nosso povo deu e está dando cada vez mais a demonstração disso. E nessa linha que a gente segue, uma linha de mudar o viés da cidade, se transformando a cidade, ou melhor, transformando, acho que na palavra correta, entregando a cidade, o que é dela, o respeito que essa cidade tem que ter. O povo de Santos não seria quanto que é se não fosse o Batalha. O Brasil não seria o Brasil que é se não fosse o Brasil. A minha vida não seria o Brasil. E é por isso que hoje a nossa cidade vai ter que brilhar e está brilhando muito. Nós não contamos com tantas parcerias das empresas da cidade. Hoje, o transporte público, mais da metade da cota é mulher. É a mulher dirigindo, é a mulher cobrando, é a mulher no comando do transporte, nada contra os homens, mas é a mulher no comando do transporte municipal. É a mulher entrando nas indústrias, como nunca entraram antes. No serviço de vigilância, é a maioria a mulher que toma conta, que garante a segurança dos prédios públicos no município de Cubatão. Mas ainda precisamos avançar muito mais. Hoje já temos até dentro das meninas um centro de qualificação de mão de obra feminina e várias mulheres, soldadora, pedreira, armadora, trabalhando. Elas fizeram um curso de 3 semanas, receberam uma certificação pelo cartão para comprar no comércio da cidade e já estão trabalhando. Esta semana eu passei ali no Anduvinho do Casqueiro Pará, acho que era na rua, mas foi o outro, tem pai vindo para ali. Agora, qual o outro seu tamanho? Estados Unidos, eu vi duas escadinhas e mulheres colocando gás no meio de um muro. Então, gente, como entregamos recentemente o Centro de Referência da Mulher, que foi feita, a lei, cadê a lei, tá aí, né, a lei dele, que foi feita com a mão de obra feminina. É a mulher que fez todo o acabamento. Então, a cidade mudando e mudando com muitas mãos, muitos corações. Vamos errar, vamos acertar, mas o mais importante de tudo, a nossa intenção é sempre aquela de tornar a cidade muito melhor. E pedindo a Deus, sempre sabedoria para escolher o melhor caminho e não se deixar encantar pelas tentações que a política oferece. As tentações estão no caminho. Mas o nosso governo é honesto, é sério, é competente e é muito competente.